Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Vai gravar isso aí. Boa noite, a Rádio TV Mundo Novo e eu, Evaldo Luna, apresentamos o novo programa Três Orelhas no Estúdio. Vocês vão ouvir trabalhos produzidos e mixados aqui no Estúdio Três Orelhas. E para começar, voltamos para o ano de 2008. Heather Davis, uma cantora de Detroit, com pós-produção minha, produzido por Fernando Nunes e Jovino Santos Neto, com participação de músicos incríveis, CD de clássicos. Para abrir os caminhos desse primeiro programa Três Orelhas no Estúdio, nós vamos ouvir Ed Oshun, de Jerônimo e Vevé Calazans, Canto de Ossanha, de Baden Powell e Vinícius de Moraes, Love's in Need of Love Today, de Stevie Wonder. Com vocês, Heather Davis, Rádio TV, Rádio TV Mundo Novo. Mundo Novo. Um importante desembargador. só. A força que mora na água, na paz, distinção de cor, e toda a cidade é de Oxum. Quando foi já, não quis. O homem que diz sou, não é. Porque quem é mesmo é, não sou. O homem que diz tô, não tá. Porque ninguém tá quando quer. Cuidado do homem que cai no canto de saia traidor. Cuidado do homem que vai atrás de mãozinha de amor. Vai, vai, vai, vai. Não vou. Vai, vai, vai, vai. Não vou. Vai, vai, vai, vai. Não vou. Vai, vai, vai. Não vou, que eu não sou ninguém de ir em conversa de esquecer a tristeza de um amor que passou. Não é só vou se pôr pra ver uma estrela aparecer na manhã de novo amor. Amigo seu sarapá, Xangô me mandou lhe dizer, seu canto de sanha não vá, que muito vai se arrepender. Pergunte ao seu orixá, o amor só é bom se doer. Pergunte ao seu orixá, o amor só é bom se doer. Vai, vai, vai, vai. Amar. Vai, vai, vai, vai. Sofrer. Vai, vai, vai, vai. Chorar. Vai, vai, vai, vai. Dizer que eu não sou ninguém de ir em conversa de esquecer a tristeza de um amor que passou. Não é só bom se for pra ver uma estrela aparecer na manhã de um novo amor. Rádio TV Mundo Novo. answer. I have serious news to pass on to everybody. What I'm about to say could mean the world's disaster, could change your joy and laughter to tears and pain. Is that love's in need of love today? Don't delay, send yours in right away. Hate is gone. Stop it, please, before it's gone too far. Esse coro feito por Jussiara Carvalho e Paulinho Caldas. Paulinho, que eu conheci numa tour na Espanha com o Carlinhos Brown, grande Paulinho Caldas. Agora vamos ouvir Na Baixa do Sapateiro, de Ari Barroso, Blackbird, Lennon e McCartney, e A Correnteza, de Luiz Bonfá e Antônio Carlos Jobim. Com a vocês Heather Davis cantando três clássicos. Do sapateiro encontrei dia a morena mais bajola da Bahia. Pedi beijo, não deu. Abraço, sorriu. Pedi a mão, não quis dar. Meu Senhor.

ficou marcado aonde a boiada passou. Depois da chuva passada, céu azul se apresentou na beira da estrada. Bem-vindo, meu amor. Eu dormi-se sorrindo, sonhando com nosso amor, sonhando com nosso amor. TV Mundo Novo. Você ouviu Heather Davis cantando Na Baixa do Sapateiro, Blackbird, Uma Estação Linda de Asa Branca e A Correnteza. E agora vamos ouvir Until You Come Back to Me e Cry Me a River. de TV Mundo Novo. Me. Essa foi Heather Davis aqui na Rádio e TV Mundo Novo. Para finalizar o primeiro programa Três Orelhas no Estúdio, vamos ouvir Heather Davis cantando Teu Jeito de Sorrir, de Arlindo Cruz, Dom e Babi. Samba de Verão dos irmãos Marcos e Paulo Sérgio Valle e Norman Gimbel. E How Long Has This Been Going On, de George Gershwin. Não foi teu olhar, não foi teu andar, foi teu jeito de sorrir que me cativou, que me fez sonhar, fez meu mundo se abrir. Sofrido, carente, cansado demais, o meu coração encontrou a paz. Se estou do teu lado, esqueço o passado e mergulho nesse amor, o nosso amor. Se estou do teu lado, esqueço o passado e mergulho nesse amor, o nosso amor. Tem gosto de céu, tem cheiro de mar, é puro, é flor de maracujá, como é chá de abaceteda. O nosso amor é luz de luar, é sol de queimar, estrela que vem para abençoar, porque nosso amor é pra vida inteira. O nosso amor tem gosto de céu, tem cheiro de mar, é puro, é flor de maracujá, é como é chá de abaceteda. O nosso amor é luz do luar, é sol de queimar, estrela que vem, nosso amor é pra vida inteira. O nosso amor pererere. O nosso amor pererere. Não foi teu olhar, não foi teu andar, foi teu jeito de sorrir que me cativou, que me fez sonhar, fez meu mundo se abrir. Sofrido, carente, cansado demais, o meu coração encontrou a paz. Se estou do teu lado, esquece o passado e mergulho nesse amor, o nosso amor. Se estou do teu lado, esquece o passado e mergulho nesse amor. O nosso amor tem gosto de céu, tem cheiro de mar, é puro, é flor de maracujá, é calmo, é chá de abaceteda. O nosso amor é luz do luar, é sol de queimar, estrela que vem para abençoar, porque nosso amor é pra vida inteira. O nosso amor tem gosto de céu, tem cheiro de mar, é puro, é flor de maracujá, é calmo, é chá de erva cifreira. O nosso amor é luz do luar, é sol de queimar, estrela que vem para abençoar, porque nosso amor é pra vida inteira. O nosso amor pererê. Pererê. TV Mundo Novo. Thank you. ao final do programa Três Orelhas no Estúdio. Vocês ouviram hoje Heather Davis, a cantora de Detroit, produzido por Fernando Nunes, Jovino Santos Neto e Evaldo Luna. Os outros músicos que participaram são Luiz Brasil no violão, Duda Veloso no bandolim, Ricardo Andrade no cavaquinho, Washington no violão de sete cordas, Cezinha na bateria, Enio Taquari, Bruno Buarque, que é brother, e Marcos Paulo nas percussões, Harvey Weinappel no clarinete e saxofone, e o outro querido Valmir Gil no trompete. Outra curiosidade desse CD é que ele foi gravado na Bahia, no estúdio do Guilherme Arantes, estúdio Planeta Água, gravado pelo próprio Guilherme Arantes e pelo filho dele, o Pedro Arantes. Espero que vocês tenham gostado do programa. Aguardando vocês nos próximos sábados, onde teremos ainda o CD Concerto de Zé Cabaleiro, o CD premiado Cine Tropical do Criolina, Miriam Maria com seu CD Rama. Ainda teremos dois programas especiais de rap com a Banda Comitê e a seleção do Mixtape Matilha Volume 2 e muito mais, só aqui na Rádio TV Mundo Novo. Obrigado, Caco, Jéssica, Max e toda a equipe da Rádio e TV Mundo Novo e do Condomínio Cultural. Boa noite. Só aqui, só na, aqui Rádio na Rádio TV, Rádio TV Mundo Novo. Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Tô brincando, vai gravar isso aí.